Cara, eu me lembro dessa. Que isso? Foi inesquecível essa. Como era o nome dela mesmo? Cara, acho que ela nem me disse, cara. Mas eu lembro que ela tava calor, cara. Era janeiro, pode crer, eu me lembro. Era verão, no horário de verão, dias bem quentes e longos, pagando paixão, mergulhos, ventiladores, líquidos e bongos. Ela tava linda no estilo mulherão, mulheres para mil talheres, sou um bongo e não, irmão, não tem como dizer não, resista-me se puderes, era o que a gata parecia dizer. Eu vou no vouler, vou puxer, a ver com acessoar, esbarrei no bar, sorriso de cá, um sorriso de lá, esperta, charmosa, toda gostosa, eu quero te pegar ouvindo o barulho do mar. Aqui perto na suíte, presidencial, é como eu me sinto e tal. Você é uma deusa, que beleza, tipo Afrodite. Nomes são de menos, o tesão é demais. Vamos fazer memórias boas de situações banais. É incrível, nunca aconteceu assim comigo nesse nível. Acredite, foi quase missão impossível. Me livrar da fauna à nossa volta. Alguns minutos de obstáculos até a porta. É aquele da Delfim Moreira. Eu saio de primeira, várias tietes, vários valetes na sua escolta. O quarto é de número 7, é tudo que importa. Fiquei bem na foto, fiquei bem na fita, porque no recinto não havia mulher mais bonita. No Leblon, elegante, surpreende com Dom Perignon. Oi morena, que bom revê-la. Vamos beber essa champanhe sob a luz das estrelas. Sem a noia do holofote, eu dou o bote. Minha mão desliza pelo seu decote. A gente se abraça, sutiã, eu vejo deslizar as alças. Vejo voar calcinha e calças. Um beijo na boca, seu seio pula. Ela se arrepia do cóccix até a medula. Cheirinho na nuca, ficou maluca. Soltou o cabelo, nuazinho e pelo. Ficou só de pulseirinha no tornozelo. Seu gosto era doce, sexy, delícia. Foi o que ela trouxe, carinhos e carícias, solicitando ao perito a perícia.